céu, trazendo alegria doce como mel. Molha o meu deserto, floresce a minha vida. No profundo das tuas águas, curar as feridas. Molha o meu deserto, floresce a minha vida. Mata a minha sede com águas tranquilas. Chuva de bênçãos que molha o coração e faz nascendo em minha fonte a transbordar um amor tão grande que não tem fim. Chuva de bênçãos molha esta semente pra germinar uma árvore tão grande que frutos dá, fruto do amor de Cristo em mim. No profundo das tuas águas, curar as feridas. Molha o meu deserto, floresce a minha vida. Mata a minha sede com águas tranquilas. Chuva de bênção que molha o coração e faz brotar, nascendo em minha fonte a transbordar um amor tão grande que não tem fim. Chuva de bênçãos molha esta semente pra germinar uma árvore tão grande que frutos dá, o amor de Cristo em mim. Chuva de bênçãos molha esta semente pra germinar uma árvore tão grande que frutos dá, o fruto do amor de Cristo em mim.